A palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite é uma advertência a cada pessoa aqui presente. E a palavra é esta: escapa-te por tua vida. Vamos abrir as Bíblias Sagradas esta noite e vamos ver uma das mais conhecidas passagens, filmada por muitos diretores de cinema de Hollywood. E eu tenho certeza que todas as pessoas aqui talvez um dia já tiveram a oportunidade de assistir uma filmagem a respeito de Sodoma e Gomorra. Quem é que não se lembra nas cenas apresentadas de forma hollywoodiana, quando os artistas narram a história de duas cidades que foram destruídas, por causa da imoralidade cometida naquela cidade? Meus senhores e minhas senhoras, nesta noite nós gostaríamos de abordar como pano de fundo este momento que ocorreu há tantos mil anos atrás. Quando nós vemos que aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, foram destruídas por causa da imoralidade. Talvez muitos dos senhores se recordam que uma mulher se transformou numa estátua de sal. Talvez os senhores se lembrem que os filmes tivessem apresentado aos senhores uma imagem terrível, imoral. Mas talvez a imagem hoje se tornou tão banal porque parece que hoje a situação está um tanto pior. Meus senhores e minhas senhoras, não se trata de uma historinha qualquer, foi a pura realidade. Quando estive recentemente nas regiões da Palestina, pude rever ali, nas imediações do Mar Morto, alguma coisa com referência à cidade de Sodoma e Gomorra, cidades que existiram nas imediações das partes mais baixas do mundo, que fica ali nas regiões do Mar Morto, 400 metros abaixo da terra. Foi nesta referência que nós vamos ler nesta hora. Poderemos abrir luz nesta noite para esta palavra de advertência que Deus colocou no meu coração. Escapa-te por tua vida. Vamos abrir as Bíblias nesta noite no livro de Gênesis, no capítulo 19, versículo 17. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti. Não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Deus havia decretado a destruição de duas cidades no tempo do Velho Testamento, há 4, 5 mil anos atrás. Essas cidades hoje são sinônimos de imoralidade. Essas cidades, Sodoma e Gomorra. Nós percebemos nas referências dessa leitura dos capítulos 18, 19 e 20 que Deus enviou do céu dois mensageiros, dois anjos, para aquela cidade, porque no meio daquelas duas cidades corrompidas, imorais e quase que completamente estragadas, havia uma família que ainda não havia se contaminado. No meio de toda uma população de uma região, ainda havia no meio dela uma família, uma pequena família, que não havia se misturado diante daquela imoralidade. E os anjos vieram naquela cidade procurar a família de um homem chamado Ló. E quando chegaram ali, preveniram a Ló da decisão de Deus, que o Senhor havia decretado a destruição daquelas duas cidades. E ao amanhecer tiveram que apurar Ló e a sua família para saírem, porque a destruição viria. E foi nesse ponto que eles pronunciaram essas palavras em Gênesis 19, verso 17. Aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida. Nesta noite, o Espírito de Deus está vindo sobre a cidade de Maringá. E neste momento, como mensageiros foram enviados na cidade de Sodoma e Gomorra, eu tenho a pura e perfeita convicção que nesta noite o anjo do Senhor está aqui para avisar a cidade de Maringá que a destruição para esta cidade virá, e o Espírito de Deus está dizendo: escapa-te por tua vida, cidadão de Maringá. Nós vemos que aqui está uma palavra dirigida para uma pessoa. Deus não está dizendo, olha, escape pela família do fulano de tal. Deus não está dizendo, escape pelo seu coral, escape pela sua família, escape pelo seu pastor, escape pelo irmão Takayama, escape pelo seu pai, escape pela sua mamãe. Não! Deus está dizendo, escapa-se pela sua própria vida. A salvação, meus senhores, ela é individual. Há muita gente hoje pensando que vai ser salvo segurando nas barras da saia da mamãe ou na orla do paletó do seu pai. Pensam que a salvação virá por hereditariedade. Nós passamos muitas vezes perguntando para as pessoas, por que é que você é cristão? O indivíduo responde, eu sou cristão porque mamãe é. Eu sou cristão porque tenho uma tradição religiosa recebida do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, do meu não sei quem. Eu sou cristão porque Brasil é um país de cristão. Eu sou cristão porque eu acho que é bom ser cristão. Meus amigos, nós não somos cristãos porque vemos igrejas bonitas, porque papai é cristão, porque mamãe é cristão, não. Nós somos cristãos porque precisamos escapar pela salvação de nossa própria vida. A salvação, meus senhores, ela é individual. E nesta noite, se você quiser ter a sua salvação assegurada, escapa-te pela tua própria vida e receba Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Quando Deus enviou aqueles anjos para que eles saíssem imediatamente daquela cidade, e a mensagem era essa, escapa-te por tua vida. Meus amigos, os anjos foram enviados por Deus, porque a destruição era muito mais rápida do que eles estavam imaginando. Era iminente, não havia um minuto sequer a perder. Era muito mais breve do que Ló e a sua família imaginavam. Nós vemos que no versículo 16, desse capítulo 19 de Gênesis, a Bíblia diz que Ló se deteve. E a Bíblia então diz que os anjos tiveram que puxar Ló pelas mãos e tiveram que tirá-los da cidade de Sodoma, onde eles moravam. Meus amigos, a Bíblia não diz quais são as razões que fizeram com que Ló se deteve. A Bíblia não explica as razões pelas quais Ló se deteve. Eles tiveram que tirar Ló pela sua mão, pela sua própria mão, porque senão ele ficaria ali mais algum tempo. A Bíblia não menciona as razões, mas quem sabe ele esteve ali se detendo, porque ele queria talvez, a Bíblia não diz, mas são conjecturas minhas, quem sabe ele se deteve para poder tirar mais um amigo ali da cidade. Quem sabe Ló se deteve por uma simples apatia, por uma simples preguiça, por uma simples ignorância. Não sei por que razão Ló se deteve. Quem sabe ele se deteve porque não tomou a palavra dos anjos com a devida seriedade. Quem sabe ele se deteve por isso. A Bíblia não menciona. Mas uma das razões mais fortes que me levam a crer é essa, que ele não tomou a palavra dos anjos com a devida seriedade. Mas o fato era que eles estavam correndo perigo iminente. Quando recentemente os arqueólogos descobriram os restos da cidade de Sodoma nas regiões do Mar Morto, perceberam que aquela cidade, os restos arqueológicos daquela região estão totalmente queimadas por um material como o enxofre. Então quando aquela cidade foi destruída, ela foi destruída por fogo, quase que como uma explosão nuclear. Meus amigos, o fato é que aqueles minutos que precederam a destruição de Sodoma e Gomorra eram minutos tão perigosos, e Deus queria tirar uma família, mas eles se detiveram. Eu, nesta noite, lhes digo com toda a seriedade e sinceridade da minha alma, eu não estou aqui apresentando um show evangélico, muito menos esses cantores que com humildade no coração se renderam a cantar apenas um hino nesta noite para dar tempo à palavra do Senhor, porque são convertidos em Cristo Jesus. Nós não viemos aqui apresentar retóricas humanas ou um novo conceito de pregação, não, senhores. Nós não viemos aqui apresentar um show e nem viemos representar um papel, não. Nós estamos aqui porque a sua salvação está em jogo. A sua eternidade não é para ser levada em brincadeira, e nós não estamos brincando aqui de céu e inferno, não. O fato é que a sua salvação está em jogo, cidadão da cidade de Maringá, e se nós estamos aqui, é porque Deus nos pede que, como mensageiros dele, entreguemos essa mensagem por todos os cantos desse mundo, e Maringá chegou a sua vez. Deus está avisando essa cidade que está chegando o momento dela se arrepender e se voltar para Deus. A minha alma, ela geme, o meu coração, ela se entristece, o que se entristece, e tem certeza que os obreiros de Deus que estão aqui, os pastores das diversas denominações, os cantores, os irmãos que estão aqui, estão sentindo o mesmo que eu estou sentindo. Se o Espírito de Deus está correndo nos seus corações, você está sentindo, porque o Espírito de Deus é santo, santo, santo, santo, e não há tempo que perder. Eu sinto que brevemente esses céus um dia vão se abrir e a igreja do Senhor subirá ao encontro dele, mas esta terra está com os seus momentos, os seus minutos contados. Ela vai ser destruída. Pregador, o senhor é muito pessimista. Que é isso? O senhor querer vir aqui trazer uma mensagem tão pessimista? O senhor fala em Jesus Cristo vivo e o senhor traz uma mensagem tão pessimista como essa, senhor pregador? Minha mensagem não é pessimista. Eu estou trazendo a pura realidade. Mas, pregador, se esse mundo vai acabar, eu estou apavorado. Você está, mas os crentes não estão, porque existe uma esperança. Aleluia! Nós aceitamos essa mensagem. Escapa-te por tua vida. Aleluia! Se não houvesse uma esperança para você, eu também não estaria aqui pregando, mas graças a Deus que existe. Eu recebi essa mensagem, esses irmãos receberam, e nesta noite você pode receber. E como é glorioso receber essa mensagem e aceitá-la no coração. Não é verdade, irmãos? Oh, como é glorioso. Os que já receberam essa gloriosa esperança, levante a sua mão comigo e glorifique a Deus nesse instante. É precioso. Continuem glorificando a Deus por 30 segundos. Vamos exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós já recebemos esta mensagem. Deus diz: escapa-te por tua vida. A minha salvação, Senhor Deus, está em tuas mãos. Louvado seja o nome. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, ele não quer a destruição de ninguém. Você dirá: mas Deus, será que o senhor pregador está apresentando um Deus tão duro, um Deus vingativo? Não, senhores, Deus não é vingativo. Mas vocês vão de convir comigo que Deus já não pode mais suportar a imoralidade desse povo da terra. O meu coração geme, e aqueles que estão em Cristo Jesus geme também, porque o Espírito de Deus é santo, santo, santo, santo, santo, santo. E ele quer procurar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas a terra está tão corrompida, a imoralidade, a podridão, a vergonha está cheirando. Esse mau hálito do inferno já está subindo nas narinas de Deus. E esse mau hálito do inferno já está chegando no céu. E o Espírito de Deus, a indignação de Deus está olhando para essa terra. Deus não é um ser injusto, mas ele não pode suportar o mau cheiro do pecado nauseabundo que tem chegado até o trono da graça de Deus. E a destruição virá sobre essa terra. Porque Deus não pode conviver com o povo imoral, vergonhoso, pecaminoso, destrutivo, violento, como nós estamos vendo hoje. Mas existe uma saída para você. Nesta noite, receba Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Ele quer dar uma oportunidade a cada um de nós, senhoras e senhores. Mas o seu Espírito está aqui. O anjo do Senhor está aqui. O mensageiro de Deus está aqui para divertir a cidade de Maringá. Escapa-te por tua vida. A destruição virá. Esta é a razão pela qual nós estamos falando aqui nesta noite, meus amigos. Porque há muita gente se detendo. Há muita gente não acreditando nessa mensagem. Ló, mesmo recebendo a mensagem dos anjos, não acreditou talvez nela. E se deteve, não tomou a palavra dos anjos com a devida seriedade. Será que não está acontecendo isso com você? Você está querendo rir do pregador que está aqui? Eu pouco me importo. Eu já aceitei Jesus, aleluia. Mas quem sabe você está aí. Você talvez os seus colegas estão rindo, você está querendo vir junto. Mas você sabe que o que eu estou dizendo é verdade. Goste você ou não, você sabe que o que eu estou dizendo é a verdade. Você sabe que essa terra está nessa situação e que Deus não está mais suportando olhar para essa terra. Mas existe um grupo, ainda existe um povo que não se mistura e que não se contamina e que não vai se contaminar, porque já pisou na cabeça dos demônios. É esse povo que está aqui e nós vamos continuar com Jesus. Você não se incomoda com uma prostituta, meu amigo? Você não se incomoda com um homossexual? Você acha graça? Hoje parece que para ser artista tem que ser homossexual e a grande parte deles convive com essa triste realidade. E hoje você não se incomoda com criminoso, você não se incomoda com assassino, você não se incomoda com gente que faz mal, você nem se incomoda com gente corrupta. Mas você já percebeu que você se incomoda com os crentes? Você não gosta dos crentes, que os crentes carregam a Bíblia porque vão na igreja? Meu Deus, quer dizer que é errado hoje ir à igreja, é errado hoje aceitar a Jesus? Se isso é ser errado, nós vamos continuar errado até o dia da vinda do Senhor, mas nós continuaremos com Deus. Aleluia! Aleluia! Levante a mão para o céu e glorifique o Senhor esta hora. Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo! Aleluia! Você, meu amigo, você que me vê pela televisão, eu quero que você saiba, telespectador, que somente o Espírito de Deus pode transformar essa sua vida. Se segure nessa cadeira, porque Deus está falando com a sua vida e há uma oportunidade para você também. Há uma oportunidade para você nesta noite, neste dia, se você entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Senhoras, senhores, Deus está falando aqui com cada um de nós, escapa-te por tua própria vida. Mas a mensagem de Deus não termina aqui. Se vocês lerem o capítulo 19, versículo 17, o anjo começa dizendo para Ló, escapa-te por tua vida. Mas em segundo lugar ele diz, olha, não olhes para trás de ti. Por que esta ordem? Por que esta ordem, não olhes para trás de ti? Qual é a razão que levou o anjo a dar uma segunda ordem, além de dizer, escapa-te por tua vida para Ló e sua família? Eu lhes digo, as razões que levaram Ló, que levaram o anjo a dar esta ordem, não olhes para trás de ti. Esta ordem foi para que Ló, entendesse o quanto Deus repugnava. Foi para expressar a repugnância da maldade que Deus deu esta ordem. Porque olhar para trás significava saudade. Olhar para trás significava desejo de voltar àquela cidade. Olhar para trás significava que o pecado da cidade ainda estava causando um certo desejo na vida dele. E o pecado daquela cidade não merecia nem sequer olhar para trás. Havia chegado o momento de romper definitivamente com aquela vergonha, com toda aquela imoralidade. Não olhar para trás significava também evitar desejo de voltar a ela, porque olhar para trás poderia ressuscitar o desejo de saudade. Deus sabia a melhor maneira de abandonar, de romper com aquela vida. É com razão que Jesus Cristo disse um dia que aquele, aleluia, que queria despedir-se dos seus discípulos, Jesus disse para ele, em Lucas 9, verso 62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, e se volta-se para trás, está apto para o reino de Deus. Deus não quer que nenhum de nós voltemos à velha vida, meus queridos irmãos. Não olhar para trás, esta ordem exatamente, para que não, a pessoa não voltasse àquela vida errada, era para estimular o desejo de renúncia. Quem quiser seguir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existem pessoas que querem ser cristãos, mas continuam na prostituição, continuam no adultério, continuam com os vícios. A pessoa se diz, não, meu amigo, o cristianismo, a gente pode andar de qualquer jeito, beber qualquer coisa, andar desse jeito, não faz mal não. Deus quer é nosso coração. Mas, meus amigos, então que espécie de cristianismo é esse? Hã? Quando um cristão chega para o outro, olha, vem para a minha igreja, que Jesus vai te transformar. A pessoa que não tem Jesus, olha, transformando o quê? O que é que você é diferente de mim? O que é que você tem de diferente de mim? Você é igual a eu. Meus irmãos, o povo de Deus é um povo diferente. É um povo diferente. É um povo de renúncia. Aleluia. a vida para trás não tem nenhum valor. A mulher de lá, de Ló, ainda assim ela se voltou para trás. A Bíblia nos mostra que ainda assim havia alguém dentro da própria família de Ló que voltou-se para trás e quis olhar e transformou-se numa estátua de sal. Meus amados irmãos e amigos, há muita gente por aí. Existem pessoas que nunca tomam com seriedade as decisões, a menos que elas venham de formas drásticas. Existem pessoas que só aceitam Jesus na hora que está tudo ruim. É nessa hora que dizem, meu Deus. Tem gente que tem que parar numa prisão, tem que parar num hospital, parece que tem que viver um pior momento para se voltar para Deus. Aleluia, eu dou graças a Deus ao povo crente, que no melhor ou no pior momento está sempre exaltando o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Se os anjos não fossem determinantes com Ló, Ló nunca mais teria saído da própria cidade. Os anjos tiveram que puxar Ló, dizendo, Ló, saia, porque agora... Eu sinto nesta noite o anjo de Deus aqui nesta cidade. Eu sinto Deus falando com o seu coração nesta noite, senhorita. Deus quer te dar uma oportunidade. Saia desta vida errada nesta hora e venha para o Senhor Jesus Cristo neste momento, porque este é o instante de você ter um encontro com Deus. Saia da sua maneira errada de viver e venha para Jesus Cristo nesta hora. Aleluia. Aleluia. Quantos já aceitaram Jesus Cristo aqui esta noite, pode dizer glórias a Deus, pode dizer aleluia, pode falar em línguas estranhas, pode sentir o gozo da presença de Deus esta noite, oh aleluia. Mas há uma pergunta de Deus aqui nesse momento: por que, meu querido irmão, você olha tanto para a sua vida passada? Por que olhar tanto para a vida errada, para a vida do passado? Há muita gente que vive olhando apenas para a vida passada, tem saudade da vida dos velhos tempos, e você pensa que a vida passada pode lhe oferecer alguma coisa. Há gente por aí, por exemplo, que quando olha uma pessoa com um carro último tipo, um Rolls Royce, um carro último tipo brasileiro, um Santana, um Monza, fica pensando, meu Deus do céu, eu sou um cristão, não tenho nem uma bicicleta, e esse indivíduo corrupto, de cheiro, gente que faz coisa errada, que já assassinou, que já matou, está vivendo num carro último tipo. Eu não consigo entender. Eu entendo. Eu entendo. Meu amigo, querido irmão, aquele homem por trás daquele volante, daquele carro último tipo, não tem a paz que o crente verdadeiro tem. Aquele homem que tem tantas propriedades aqui na terra não tem um terreno assegurado no céu. Nós não, céus, não precisamos ter uma casa para viver pelo sistema tão difícil do BNH, onde se paga 25 anos e ainda quando se termina de pagar a casa está toda rachada, velha, não. Lá nos céus a morada já está paga, custou o preço do sangue, do sangue, do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse, olha, eu vou para a casa do meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas, se eu não fosse assim, eu não vou, não teria dito, vou para lá. Jesus já está preparando, há um lugar reservado para você, desde que você aceite Jesus Cristo como Salvador de sua vida esta noite. Aleluia, glória a Deus. É precioso nós estarmos na presença do Senhor e ter essa segurança, essa alegria, esse gozo. Mas há uma terceira recomendação do anjo aqui esta noite. Há uma terceira recomendação do mensageiro de Deus esta noite. Quando o anjo chamou Ló, dizendo, olha, escapa-te por tua vida. Em segundo lugar, ele disse, não olhe para trás de ti. Mas em terceiro lugar, ele disse, olha, não pare em toda esta campina. Por que parar em toda aquela campina? A campina do Vale do Mar Morto, meus senhores, é um dos lugares mais baixos do mundo. Quando estive ali, o Mar Morto, ela fica ao nível do mar, o lugar mais baixo do mundo, ela fica a 400 metros abaixo do nível do mar. E as campinas que estavam ali no tempo de Ló, era uma campina perigosa, porque não era só Sodoma e Gomorra que existiam naquelas cidades, havia outras cidades ali também, chamadas cidades de baixo juízo, contaminadas, imorais, vergonhosas. E a salvação de Ló não significava somente sair da cidade de Sodoma. Porque haviam outras como Gomorra e outras regiões, outras vilarejos, outras cidades contaminadas e imorais da mesma maneira como estava aquela cidade de Ló, a cidade de Sodoma. Então não adiantaria, meus amigos, não adiantaria Ló sair somente da cidade. A salvação não significava iniciar a marcha, mas significava em terminar aquela jornada. Eles ali estavam saindo, mas eles tinham uma trajetória a cumprir. Teriam que atravessar o deserto, não poderiam parar. Teriam que subir uma jornada dura, íngreme, difícil. Não adiantaria sair da cidade e ficar pelos arredores. Eu aprendo com isso uma grande lição. A vida cristã também, não é só você que aceitou Jesus nas noites anteriores, levantar a mão e ter essa Bíblia gratuitamente e dizer: vem, ganhei a Bíblia e minha salvação está assegurada. Não, senhores. Eu quero que você vá para a igreja, eu quero que você comece essa jornada, mas continue essa jornada. Você apenas iniciou a jornada, a marcha, mas a marcha só vai terminar no dia do arrebatamento da igreja, quando Jesus aparecer na glória e nós subimos ao encontro do Senhor nos ares. Vamos iniciar a marcha esta noite? Amém? Una-se a nós, aqui está uma multidão que já iniciou a marcha e continua marchando, aleluia. Estamos marchando, sai da frente, Satanás, que não há lugar para você. Aqui está uma multidão que não se curva ante as imposições diabólicas. Nós vamos continuar a jornada até chegarmos com Jesus Cristo. Você pode hoje pisar na cabeça dos demônios? No demônio da vergonha, no demônio da imoralidade, nos demônios da avareza, no demônio do pecado, podemos pisar nele nesta noite? Vamos continuar essa jornada, meus irmãos? Aleluia! Então o segredo não está em iniciar a marcha, mas em chegar à meta. A vida cristã é dessa forma. Por isso em Mateus 10:22 o Senhor diz: olha, aquele que perseverar até o... Eu gostaria de ouvir isso de novo. A Bíblia, Jesus disse em Mateus 10:22: aquele que perseverar até o... Perseverar até o fim, vai acontecer o quê? Será salvo. Salvo. Eu não posso aceitar essa história de que uma vez salvo o indivíduo está salvo para sempre, não. A luta é uma jornada, é uma batalha. Nós estamos lutando dia a dia. Se nós estivéssemos fazendo show aqui, não teria ninguém aborrecido, não. Mas tem gente aborrecido por aí. Não, onde é que eu se viu fazer um trabalho como aquele? Meus amigos, nós vamos batalhar, nós vamos lutar contra o inferno, nós vamos lutar até o fim. Goste você não, não, Satanás, nós vamos lutar até o fim. Meu amigo, você que está aqui, é por sua causa que nós estamos lutando, e a vitória já é nossa no poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Hoje nós vamos pisar na cabeça de Satanás, amém? Hoje nós vamos despovoar o inferno. Glória a Deus, Satanás vai perder muitas vidas, o inferno vai perder muitas vidas, mas hoje o nome de muitos cidadãos estará sendo escrito no reino dos céus, na glória com o Senhor, aleluia, se juntando a essa multidão. Levante a sua mão agora e diga: glória a Jesus, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Louvado seja Deus! É por isso que o Senhor Deus, usando João, na revelação em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ele diz: olha, ser fiel até a morte. Aleluia. E dar-te-ei a coroa da vida. Sabe, eu fico imaginando que Deus já preparou tudo lá no céu. Eu tenho saudade de Jesus, sabe? Eu gostaria brevemente de estar com ele, mas enquanto ele não vem, o número de demônios que eu puder expulsar e o número de vidas que eu puder trazer para a presença do Senhor, eu vou trazer. Essa multidão está disposta, os irmãos estão dispostos a se unir a mim e visitar essas vidas, ganhar essas almas que estão chegando aqui à presença do Senhor? Amém? Aleluia! Você está me ouvindo, Satanás? Ele está me ouvindo aqui esta noite. Os espíritos demoníacos estão aqui, como também o anjo do Senhor está aqui esta noite. Há uma batalha espiritual sendo travada, mas a vitória já está na mão daquele que venceu no Calvário. O poder do sangue de Jesus Cristo destrua toda a obra demoníaca nesta noite. Aleluia! Não pare então em toda esta campina. Pastor, se nós não podemos parar nessa campina, vamos para onde? O versículo aqui diz que o anjo recomenda: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti. Em terceiro lugar, ele diz: não pare em toda a campina. Mas em quarto lugar, ele diz: olha, escapa lá para o monte. Aleluia! Sodoma, ela estava lá na campina do Jordão. A salvação não estava na campina, a salvação estava na montanha de Moab, ficam próximas ali. Enquanto eles estivessem na campina, eles corriam perigo. É. Enquanto eles estivessem na campina, Ló corria perigo com a sua família. Tanto é que a mulher não resistiu. Ela já estava contaminada com a imoralidade da cidade, olhou para trás e perdeu a salvação. Nesta noite eu não conheço a sua vida. Aqui existem católicos, existem presbiterianos, renovados, cristão presbiteriana, presbiteriana tradicional, batista, batista renovada, batista independente, batista regular, batista da convenção brasileira. É, aqui existe católico romano, católico ortodoxo, católico brasileiro do Padre Padincício. Aqui existe Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Madureira. Aqui existe a Igreja Deus e Amor, Amor de Deus, Cruzada Evangélico Quadrangular, Brasil para Cristo. Meu Deus do céu, igreja que não falta pra gente aí. Mas eu não estou pregando igreja, eu estou pregando a salvação em Cristo Jesus. Em Jesus! Aleluia! Aleluia! Você está preparado para subir? Ou você está daquele jeito? Olha, pregador, só me dá licença. Eu sou cristãozinho, mas sabe como é que é? A vida é tão difícil. A vida é ruim para os moles, para os fracos, para os covardes. Mas Jesus não quer uma população de covarde nos céus. Se você quer ir para os céus nesta noite, eu lhe digo, seja valente, seja corajoso, enfrente a luta. O indivíduo chega para você e diz: olha, meu colega, toma esse pacote de maconha aqui. E você diz: eu não vou pegar isso. Ah, você é covarde, você não pega. Eu não sou covarde não, então me dá aqui. É. O indivíduo está lá com um copo de cachaça. E ele chega para o colega: senhora, toma aqui essa cachaça. Eu não tomo cachaça. Você não passa de covarde. Toma essa cachaça. Desde quando que tomar cachaça é valentia? Desde quando que fumar maconha é valentia? Desde quando que injetar droga é valentia? Desde quando que visitar a casa de prostituição é valentia? Desde quando que falar palavrão é valentia? Valentia é você fazer pé firme, ter personalidade para lutar contra essa vergonha, essa imoralidade. Ser corajoso, meu querido irmão, é você ficar firme. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Dizem por aí que o crente é quadrado, não é? Pois muito bem, eu sou quadrado. Nós somos quadrados, não somos? Claro que eu sou quadrado. Ah, que é isso, pregador? Eu sou um garotão, aí sou jovem, eu não sou quadrado, não. Mas os crentes, os jovens da Igreja Assembleia de Deus são quadrados, sim, senhores. Porque acontece o seguinte: o mundo está cheio de redondinho aí, e os redondinhos o diabo está empurrando direitinho para o inferno. Mas quando o diabo chega num quadrado, ele vai, crente. O crente diz: eu não. Vai, crente! Satanás, vai empurrar o outro. A mim não. Eu sou lavado, redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos quadrados e não somos empurrados por Satanás. Pisa na cabeça dos demônios desta noite. Levanta sua mão e glorifique a Deus. Expulse esse demônio que quer perturbar a sua vida. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia. Nós vamos continuar quadrados até o dia da vinda do Senhor, porque a gente se identifica com os céus. Sim, senhores, eu me identifico com os céus. Vocês sabem que, por exemplo, o japonês se identifica com quem? Com o Japão, claro. Vocês, quando vê alguém com o olho puxado, comendo de palitinho, tomando banho de furô, você já furou, é aquela banheira feita de tambor que esquenta água por baixo no tacho, né? Japonês toma banho desse jeito. Quer dizer, quando você come aquela comida, aquele peixe cru, você já sabe, aquela pessoa está se caracterizando com o seu país. Cada cidadão se caracteriza com o seu país. Quando você vê alguém comendo espaguete com a pele bem loirinha, bem gordinha, você já sabe, é italiano. O italiano se identifica com o seu país, tem a língua do seu país. Se você vê um brasileiro, você já sabe, gosta de comer tutu, feijão, farofa, carne seca, gosta de futebol e outras coisas. Quando você vê alguém assim, você já sabe, aquela pessoa é brasileira, ele se identifica com o seu país. Cada pessoa se identifica com a qualidade do seu país. Você vê a mim, pensa, já é japonês. Por quê? Cada um tem uma qualidade dentro do seu país. O crente se identifica com os céus. Por isso que ele é quadrado. Porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que o céu é uma cidade quadrada. É mais do que um quadrado. A Bíblia diz que é um cubo. Se vocês lerem a cidade dos céus, ela vai ter a mesma largura, o mesmo comprimento, a mesma altura. O céu é uma cidade situada num quadrado. Então o crente é quadrado. Nós estamos identificados com os céus. Aleluia. Amém? Eu sou quadrado. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Muito bem, então, O segredo na vida do cristão é ele continuar essa caminhada. Eu sei que é uma trajetória dura. Enquanto estamos na campina desta terra, estamos sujeitos a enfrentar lutas. E aqui vai uma palavra de advertência a você que está desviado dos caminhos de Deus, que tem um cartão de membro no bolso, mas não tem vida cristã na sua alma. Você que tem a Bíblia na sua casa, mas não tem a Bíblia no seu coração. Você que gostaria de estar na igreja firme, mas não tem tido força e está fracassado na vida espiritual. Nesta noite, Deus está dizendo para você não parar nessa campina, mas chegar até o monte. Onde é o monte? Monte é o Senhor Jesus Cristo, a rocha eterna. Aleluia! Ele é o monte da segurança. Você tem que continuar essa jornada, abandonar essa vida errada. E você, enquanto estava nessa campina de Sodoma do Jordão, você ainda está correndo perigo. Nós sabemos que a luta. Tem gente que, muitas pessoas têm me procurado esses dias, dizendo: pastor, eu sou tão fraquinho, eu tenho tantas lutas. E eu sempre digo a essas pessoas que me procuram: e quem não as tem? Os senhores não pensam que o pastor Takayama é um super-homem? Não existem super-homens. Eu sou um homem sujeito a virtude, tenho as minhas qualidades, mas tenho também os meus defeitos. Sou homem igual a você, meu amigo. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, ninguém é melhor do que ninguém. Aqui não existe grande, pequeno, rico, pobre, brasileiro, japonês, italiano, alemão, homem, mulher, brasileiro, grande. Não, senhores, para Deus, todos nós somos iguais. Nós precisamos de Jesus. É por isso que eu quero dar a mão com você esta noite e eu te ajudar a chegar aos céus, aleluia, caminhar esta jornada e chegar até o trono de Deus, porque a jornada final é lá no monte. É lá no monte. A luta sim na sua vida. Eu sei que você tem dificuldades, eu sei. Qual de nós não tem? Você está aqui com tantos problemas. Problema no seu lar, o seu marido te abandonou, os seus pais não te compreendem, a sua noiva te deixou, você está aí, como quem diz, está aborrecido pela situação do momento presente. Há outros que estão aqui quase pensando em tirar a vida, por quê? Porque talvez a sua situação econômica não é das melhores, está desempregado, devendo a tudo e a todos. Você talvez esteja dizendo: meu Deus, será que é a saída para mim? Ah, sim, senhores, você não parou essa caminhada, você não morreu, você não está doente, continua caminhando que você vai sair dessa campina, desse atoleiro, e você vai chegar até o céu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu creio que nesta noite Deus quer tirar muita gente dessa Sodoma contaminada. Eu creio nesta noite que Deus tem uma oportunidade a cada um dos senhores. Monte na Bíblia tem um significado muito grande. Se os senhores abrirem a Bíblia, vão ver que quando Noé recebeu refúgio na arca, em Gênesis 7,15, quando a arca parou, não parou numa campina, parou no monte. A Bíblia nos mostra, meus amigos, que quando aquelas pessoas se refugiaram, aquela mulher prostituta se refugiou em Josué, capítulo 2, versículo 18, nós vemos que eles se refugiaram numa casa que situava no alto de um monte. Em Josué, a Bíblia diz, no capítulo 20, que Israel tinha 6 cidades de refúgio, e todas elas situavam nas regiões dos montes. Em 2 Reis, nós vemos em várias passagens, no sermão profético, por exemplo, no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 16, no sermão profético, Jesus diz: olha, subam para os montes naquele dia, aleluia. Muito bem, isso nos sugere algo quando Deus diz que nós devemos subir para o monte. Monte significa lugar de decisão. Na campina você não vê nada, no monte você vê um novo horizonte. Na campina você vê apenas vermes se juntando, no monte você vê as borboletas e respira o ar puro. No monte você pode ter uma nova visão. No monte significa lugar de decisão. Sansão, eu estava me lembrando quando nosso amigo, um dos pastores, pastor Hermes, estava contando a respeito das portas de 15 toneladas que Sansão tirou ali da cidade de Gaza. Sabe quantos metros Sansão carregou aquele portão, meus amigos? Alguém pode tentar me dizer quantos metros ele carregou? Pastor, um portão de 15 toneladas, um indivíduo não pode carregar mais do que, no máximo, 100 metros. Foi muito mais do que 100 metros. 200 metros, talvez, muito mais do que 200 metros. Mais do que 200 metros, eu vou arriscar meio quilômetro, 500 metros, muito mais do que 500 metros, muito mais do que um quilômetro, mais do que um quilômetro, mais do que um quilômetro, 2 quilômetros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meus amigos, ele levou na frente do Monte Hermon. Então ele carregou no mínimo, pela geografia bíblica, carregou no mínimo 40 quilômetros e pegou o portão e jogou lá em cima da cidade, daquele monte. E meus amigos, eu creio que lá ele gritou o nome de Deus bem alto: meu querido irmão, vamos ficar em cima do monte, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Glória a Deus. Por que subir para o monte? Há uma última recomendação para que você não pereça, diz a palavra de Deus. Se você abrir o livro de Gênesis, vai perceber que quando o anjo disse para Ló, dizendo: escapa-te por tua vida, em Gênesis 19, 17, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pare em toda esta campina, e escapa para o monte, a última palavra foi definitiva. A razão de tudo isso era essa: para que não pereça. A desobediência à ordem dos anjos implicava na perdição daquelas pessoas. Ouça-me, por favor. Eu fico pensando que na tecnologia moderna hoje, os homens têm descobertas tremendas através dos computadores, e estamos felizes com isso. A tecnologia avançou muito. Mas há algo ainda que os homens ainda não descobriram, que é a máquina do tempo, de trazer o homem ao passado, trazer o homem do passado ao futuro. Mas se os homens tivessem descoberto a máquina do tempo hoje, e pudessem fazer uma programação para trazer um cidadão lá do passado para os nossos dias, e programasse para os anos em que conviveram Ló, e tirasse o cidadão de Sodoma e Gomorra para os nossos dias, se o cidadão de Sodoma e Gomorra enfrentasse o século 20, o ano de 1987, e chegasse na cidade e visse a programação nojenta, as bancas de revista, a podridão que nós estamos vendo, o cidadão de Sodoma e Gomorra ficaria coradinho de vergonha diante da imoralidade que nós estamos vendo nos dias de hoje. Eles ficariam com vergonha. Deus destruiu duas cidades por causa da sua vergonha. Destruiu Sodoma e Gomorra pela imoralidade cometida naquelas cidades. Meus amigos, se Deus destruiu aquelas duas cidades por causa da vergonha deles, eu pergunto como Deus está encarando hoje, a situação nossa, quando vemos a corrupção, a imoralidade, a podridão, a vergonha. Eu, como pai de família, eu não tenho coragem de pedir que a minha filha vá comprar uma literatura inocente, muito menos um jornal, na banca de revista, diante de tanta vergonha que nós estamos vendo. Senhores pais, é esse o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos? Essa podridão, essa vergonha? Até quando nós vamos continuar nessa situação, meus amigos? Eu não creio que Deus esteja suportando olhar essa situação tão vergonhosa. Se Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, eu não sei como Deus está olhando para a cidade de Maringá, mas eu lhe digo, como ministro do Senhor e servo de nosso Senhor Jesus Cristo, que a destruição virá sobre esta cidade. Porque Deus é santo. Santo. Deus é santo, santo, santo, santo. E já não está mais suportando olhar para essa cidade. Por isso eu lhe digo: a destruição virá sobre esta terra. Mas eu creio que antes que isso aconteça, um grupo de pessoas que não se misturem, não se contaminam, irão subir para os céus. Aleluia! Assim como Deus tirou o Jonó da sua cidade, ainda Deus pode tirar a sua vida, você, desta podridão. Junte-se a nós esta noite e receba Jesus Cristo para que não pereça. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz: portanto é necessário que atendamos com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Em Lucas 13, verso 5 diz: se não vos arrependerdes, morrereis igualmente. Deus está dando uma oportunidade aqui esta noite para que você tenha um encontro com Jesus Cristo. Nesta noite nós temos aceitado esta verdade, e você poderá aceitar as verdades contidas neste livro. Deus quer salvar a sua vida. Hoje você pode ter um encontro com Deus. Basta que você aceite Ele para que você não pereça. Eu sei que você está dizendo: ah, eu estou decepcionado com a religião. Sim, a religião te decepciona. A organização humana te decepciona. Eu estou decepcionado com meu pai, por isso eu não vou para a igreja. O teu pai te decepciona. Eu estou decepcionado com o pastor daquela igreja, porque ele me decepcionou. Talvez o homem pastor te decepciona. Você dirá, estou decepcionado com o pároco, o padre fulano de tal, porque ele me decepcionou. O padre pode te decepcionar, mas Jesus não te decepciona. Escapa pela tua própria vida. Você não vai escapar pela vida do teu pai, da tua mãe, do teu padre, do teu pastor, do maestro, do teu coral. Você vai escapar pela tua própria vida. Então, nesta noite, você vai aceitar Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Eu, neste momento, gostaria de convidar cada pessoa que deseja ter um encontro com Deus. Eu gostaria de dar uma oportunidade para cada um dos senhores que desejam chegar até a presença do Senhor. Deus está dizendo a cada um de nós, escapa-te por tua vida. Não conheço ninguém aqui, mas Deus conhece cada vida e Ele quer responder a tua oração, perdoar os teus pecados. Mas eu quero que você tenha um encontro com Deus. Hoje você não vai escapar pela vida do teu amigo, do teu colega, do teu patrão, do teu vizinho, não. Hoje você vai escapar pela tua própria vida, porque Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui dando a tua oportunidade. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Chega até aqui à frente agora, eu quero orar por você. Venha. As pessoas que querem ter um encontro com Deus, chega até aqui à frente agora. Venham famílias inteiras, amigos, cheguem até a presença do Senhor. Nós queremos orar por você nesta noite. Eu quero que você nesta hora tenha um poderoso encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero que você venha neste momento até aqui à frente. Os irmãos não impeçam a vida das pessoas, os irmãos não estão colaborando nesta noite. Eu quero que você chegue até aqui à frente, meu amigo. Senhorita, eu quero que você venha aqui à frente. Os irmãos ajudem neste momento. Os irmãos, em vez de ajudar, parece que estão impedindo as pessoas de chegarem aqui. Eu quero que chegue até aqui à frente aqui. As pessoas que querem ter um encontro com Jesus, não os impeçam de chegar até aqui à frente. Venha, meu amigo, venha, senhorita, venha, minha senhora. Você que estava desviado dos caminhos de Deus, chega até a presença do Senhor Jesus Cristo esta noite. Venha, venha em nome do Senhor. Aleluia. Que coisa preciosa essa multidão chegando aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero que você tenha um encontro com Deus nesta hora. Venha, venha para Jesus Cristo nesta noite. Venha, venha, senhorita, venha, meu amigo. Venha você, minha senhora. Venha você, meu senhor. Venha ter um encontro com Deus nesta hora. Venha, venha, meu senhor. Venha com a sua esposa agora. Venha com o seu filho. Venha com a sua filha. Venha com o seu colega. Venha com o seu amigo. Não importa a maneira como você está trajado. Não importa a maneira como você andou até agora. Importa que hoje você tenha um encontro com Deus. Escapa-te pela tua própria vida. Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti. Aleluia. Não pare em toda essa campina. O que essa cantina tem a te oferecer não é salvação. A salvação está em Deus, aleluia. O mensageiro de Deus, o anjo do Senhor está aqui oferecendo uma oportunidade para você. Venha, venha com a sua família, venha com os seus filhos. Se eles não querem vir, venha você sozinha, minha senhora. Venha você, meu senhor, venha meu amigo. Venha com seus pais, meu jovem. Venha com a sua namorada, venha com sua noiva. Venha com seu noivo. Venha agora, mas chega até a presença de Jesus Cristo essa noite. Os conselheiros trabalham, muita gente chegando aos pés de Jesus. A igreja glorifica a Deus. Levante a mão, se você já escapou para o monte, se você tem a certeza da salvação assegurada, eu quero que nesta hora você venha até a presença de Jesus Cristo e receba Jesus como Salvador de sua vida. Eu quero que você venha agora, neste momento, venha. Saia do lugar onde você se encontra. Venha ter um encontro com Deus. Venha. Você, meu amigo telespectador, você quer ter um encontro com Deus e hoje Jesus Cristo está falando com você. Receba Jesus Cristo na sua alma. A única maneira de você ter a sua salvação. Você que está nessa poltrona e que já tem pensado muitas vezes questionando a vida, Deus quer salvar você. Venha para Jesus nesta noite. Venha para Jesus neste dia. Procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Deus tem uma obra a realizar na sua vida. Não sou eu que está falando com você, não. É Deus que está falando no seu coração. Venha para Jesus nesta noite. Aleluia. Venha você, meu amigo. Venha você, senhorita. Venha você, minha senhora. Venha você, meu senhor. Tenha um encontro com Deus nesta hora. Tenha um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Venha. Venha. Aleluia. Aleluia. Você tem feito muitas coisas erradas. Você tem vivido uma vida errada. Mas hoje Jesus Cristo quer transformar o seu...